22 de agosto de 1963, véspera do nono aniversário de morte de Getúlio Vargas. O deputado Almino Afonso analisa a situação do país e recorda os motivos que teriam levado Vargas ao suicídio, respondendo a pronunciamento do deputado Adalto Cardoso.